bananeira será, é bananeira, sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira será, é bananeira, sei não, seja lá com você. Será no fundo do quintal, que tal do seu olhar, olhar no coração. Bananeira não sei, bananeira será, é bananeira, sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira será, é bananeira, sei não, seja lá com você. Bananeira não sei, bananeira será, é bananeira, sei não, isso é lá com você.